Fecheiro 31, página 298, capítulo 25, A Casa do Prazer. Quem é o Sr. Willoughby? Perguntei quando estávamos debaixo da arcada de Carfax Close, a olhar para a rua empedrada. É um sócio meu, replicou Jamie, olhando-me cautelosamente. Será melhor pôr um capuz, está a chover. Estava de facto a chover torrencialmente. Lençóis de água caíam da arcada e gorgolejavam nas sarjetas, limpando as ruas da imundície. Respirei fundo, o ar úmido e puro, sentindo-me animada pela minha proximidade com Jamie, alto e forte a meu lado. Encontrara-o, encontrara-o. E agora o que quer que a vida me reservasse, nada importava. Sentia-me temerária e indestrutível. Tomei-lhe a mão e apertei-a. E ele devolveu o gesto sorrindo. Onde vamos? Ao fim do mundo. O fragor da água dificultava o diálogo. Sem mais palavras, Jamie tomou-me pelo cotovelo para me ajudar a caminhar na calçada e mergulhámos pela íngreme Royal Mile abaixo. Afortunadamente, a taberna chamada Fim do Mundo ficava a apenas 10 metros. Apesar da chuva intensa, a minha capa apenas se molhou quando baixámos a cabeça para passar por baixo do lintel. O salão principal estava a abarrotar, quente e cheio de fumo. Era um abrigo contra a intempérie lá fora. Havia muitas mulheres sentadas em bancos, mas a maioria dos clientes eram homens. Aqui e ali estava um homem em cuidadas vestes de mercador. Mas a maior parte dos homens que tinham um lar para onde ir àquela hora estavam lá e não ali. A taberna albergava uma mistura de soldados, ratos de cais, operário e aprendizes, aparecendo ali e acolá os beberrões para variar. Com a nossa aparição, levantaram-se algumas cabeças, alguns cumprimentos e gritos e um movimento geral para nos fazer sentar a uma das mesas largas. Claramente, Jamie era bem conhecido no fim do mundo. Fui alvo de alguns olhares curiosos, mas ninguém disse nada. Mantive o capuz e segui Jamie pela taberna. Não, não vamos ficar, assegurou à jovem empregada que se aproximou com um sorriso amistoso. Vim só para o levar. A rapariga revirou os olhos. Ah, sim, já era hora. O Mither levou-o para baixo. Pois, eu atrasei-me, desculpou-se Jamie. Atrasei-me por um assunto. A rapariga olhou-o com curiosidade, mas logo encolheu os ombros, oferecendo a Jamie um sorriso cheio de covinhas. Não tem mal, senhor. O Harry levou-lhe um jarro de conhaque e a partir daí não se ouviu mais. Conhaque, repetiu Jamie em tom de resignação. E por acaso está acordado? Do bolso do seu casaco, tirou uma bolsinha de couro de onde extraiu várias moedas que deixou cair nas mãos estendidas da rapariga. Acho que sim, respondeu ela, embolsando alegremente o dinheiro. Há pouco tempo ouvi-o cantar. Obrigada, senhor. Com um gesto de assentimento, Jamie dirigiu-se ao fundo do salão, indicando-me que o seguisse até à cozinha. Cheirava deliciosamente e senti crescer-me água na boca com tais aromas que ali evolavam. Esperava que os negócios com o Sr. Willoughby pudessem ser feitos durante a ceia. Uma mulher gorda, vestida com um corpete encardido e saia, estava ajoelhada junto ao fogo, alimentando-o com lenha. Olhou de soslaio para o Jamie e dirigiu-lhe um aceno de cabeça, mas não fez tensão de se levantar. Em resposta, Jamie fez-lhe um aceno com a mão e dirigiu-se a um canto da divisão onde havia uma pequena porta de madeira. Correu o trinco e abriu-a, deixando a descoberto uma escada escura que descia aparentemente até às entranhas da terra. Uma luz tremulou algures, como se elfos estivessem a garimpar diamantes por baixo da taberna. Os ombros de Jamie encheram por completo o estreito vão de escada, obstruindo a visão do que havia mais abaixo. Quando passou para o espaço aberto, divisei pesadas vigas de carvalho e uma fileira de enormes barris sobre uma larga tábua posta sobre cavaletes. Ao pé da escada ardia uma tocha. O sótão estava cheio de sombras e o seu interior parecia deserto. Apurei o ouvido, mas somente percebi o ruído da taberna. Ninguém cantava, isso era certo. Tens a certeza que está aqui? Curvei-me para espreitar, interrogando-me se o bebedolas do Sr. Willoughby se enfrascara com conhaque e procurara algum canto para dormir. Ah, sim, Jamie, parecia inquieto, mas resignado. O pequeno verme deve estar escondido, suponho. Sabe que não gosto que beba em público. Levantei uma sobrancelha, mas ele limitou-se a avançar grandes passos por entre as sombras, murmurando baixo. A cave ainda era grande, e eu podia ouvi-lo vasculhando cautelosamente na escuridão, apesar de o ter perdido de vista. Entretanto, sozinha no círculo de luz que irradiava da tocha, olhei com interesse a meu redor. Junto à fileira de barris, havia vários caixotes de madeira empilhados ao centro, contra um estranho fragmento de muro que se erguia a 1,5 metros de solo e continuava bem fundo. Ouvira falar desta particularidade das tabernas quando, certa vez, me encontrava em Edimburgo, 20 anos antes, com Sua Alteza o Príncipe Carlos, mas nunca a tinha visto antes. Deviam ser restos de um antigo muro, erguido em 1513 pelos fundadores de Edimburgo, depois da desastrosa Batalha de Flodden, concluindo, com alguma justeza, que nada de bom podia advir da associação com os ingleses do Sul, construíram um muro para definir o limite da civilizada Escócia, o que explicava o nome daquele estabelecimento, Fim do Mundo, que se mantivera durante várias fases da taberna. Maldito verme! Jamie surgiu de entre as sombras, com uma teia de aranha presa ao cabelo e de semblante carregado. Deve estar atrás do muro. Com as mãos em concha, à frente da boca, gritou algo numa gíria incompreensível. Não parecia sequer ser gaélico. Percebi um súbito movimento pelo canto do olho, a tempo de ver uma bola azul brilhante voar do antigo fragmento de muro e atingir Jamie entre as omoplatas. Ao vê-lo cair, corri até ele. Jamie, estás bem? A figura prostrada lançou alguns comentários grosseiros em gaélico e ergueu-se com lentidão, segurando a cabeça que embatera no chão de pedra. Entretanto, a bola azul convertera-se na silhueta de um pequeno chinês que ria com grande prazer, a sua cara redonda e azeitonada brilhando de alegria e de conhaque. — É o Sr. Willoughby? Perguntei eu à aparição, pondo-me de sobreaviso para a eventualidade de mais truques daqueles. Deve ter reconhecido o nome, pois sorriu de orelha a orelha, assentindo com a cabeça. Os seus olhos reduziram-se a uma fenda cintilante. Disse algo em chinês, logo saltou pelo ar, dando várias piruetas para trás, em rápida sucessão, para terminar com um sorriso trucista triunfante. Maldito piolho! Jamie levantou-se, limpando as mãos feridas ao casaco. Com um golpe rápido, segurou o chinês pelo pescoço e levantou-o no ar. Vamos, disse, empurrando o homenzinho escadas acima. Temos de ir, rápido. Em resposta ao seu empurrão, a pequena silhueta vestida de azul afrouxou de imediato, mais parecendo uma trouxa de roupa suja pousada nos degraus. Quando está sóbrio, comporta-se bem, explicou-me Jamie, pedindo desculpa e carregando o chinês aos ombros. Mas não pode beber conhaque. É um beberrão. Estou a ver, mas onde diabo o encontraste? Fascinada, segui Jamie escada acima. A pequena trança do Sr. Willoughby balançava como um metrónomo contra o casaco cinzento de Jamie, no cais. Mas antes que pudéssemos explicar, a porta de cima abriu-se e encontrámo-nos de novo na cozinha da taberna. A robusta proprietária inflou as bochechas de ar em reprovação. Eu já lhe disse, Sr. Malcolm, comentou. Como bem sabe, não sou mulher de andar com esse tipo de homem. Não é uma atitude conveniente para quem dirige uma taberna. Esse homenzinho amarelo não é... Sim, Sra. Patterson, já me tinha dito, interrompeu Jamie. Tirou uma moeda do bolso e, com uma reverência, entregou-a à corpulenta taberneira. Agradeço muito a sua tolerância. Não voltará a acontecer, espero, disse baixo. O nosso regresso causou nova comoção, mas desta vez negativa. As pessoas murmuravam maldições em voz baixa. Pelos vistos, o Sr. Willoughby não era um freguês muito querido por ali. Perto da porta, deparámo-nos com um problema. Uma jovem roliça com um vestido bastante decotado, absorta, a namoriscar com um par de aprendizes, quando saíramos da cozinha, olhou para nós ao passarmos por ela e então endireitou-se de um pulo e deu um grito, derrubando, entretanto, uma caneca de cerveja. — É ele! — gritou, apontando para Jamie. — Esse diabo asqueroso! Parecia ter dificuldade em focar os olhos. Concluí que a cerveja que derrubara não era a primeira da noite, e a noite ainda mal começara. Os seus companheiros olharam para Jamie com interesse, que se acentuou quando a jovem avançou, movendo o dedo no ar como se dirigisse um coro. Ele, o anão de que vos falei, aquele que me fez a tal imundice. Como o resto da multidão, eu olhava para Jamie com interesse. Mas todos compreendemos logo que a mulher não se referia a ele, mas ao fardo que ele carregava. Desgraçado, gritou a mulher, dirigindo os seus comentários ao Sr. Willoughby. Verme, víbora. Aquele espetáculo aflitivo estava a excitar os companheiros. Um deles, um rapagão alto e corpulento, levantou-se com os punhos cerrados e os olhos cintilantes do álcool. — É este? Queres que lhe dê uma boa sova, Maggie? — Nem tentes, aconselhou Jamie, mudando o acompanhante de posição para o equilibrar melhor. — Aprecia a tua bebida, que nós já vamos embora. — Ah, sim? E tu és o chulo de Minorca? O rapaz fez uma expressão medonha, voltando o rosto enrubescido para mim. — Ao menos a tua outra rameira não é amarela. Lançou-me a sua manápola e puxou a minha capa, deixando a descoberto o corpete decotado do modelo Jessica Gutenberg. — Parece bastante rosada, disse o amigo com óbvia aprovação. — Toda ela é assim. Antes que me pudesse mexer, deitou a mão ao corpete, apanhando o laço que desapertava. Não tendo sido desenhado para os rigores da vida do século XVIII, o frágil tecido rompeu-se de lado até meio, revelando bastante pele rosada. Solta, filho da mãe! Jamie rodou, lançando fogo pelos olhos, com o punho livre, cerrado, em sinal de ameaça. A quem pensas que estás a insultar, ó chulo barato? O primeiro dos jovens, que não podia sair do assento atrás da mesa, lançou-se por cima desta e atacou Jamie, que se esquivou rapidamente, deixando que o tipo se espatifasse de bruços contra a parede. Logo deu um passo em direção à mesa e descarregou com força o punho na cabeça do outro. Finalmente, pegou-me na mão para me arrastar para a rua. — Vamos, grunhiu, enquanto mudava o chinês de posição para o segurar melhor. Eles não tardarão a vir atrás de nós. E vinham mesmo. Eu podia ouvir os gritos à medida que eles iam saindo da taberna. Sempre a correr, dobrámos uma esquina e encontrámo-nos num pequeno pátio. — O que diabo fez ele? — perguntei ofegante. Não conseguia imaginar o que podia ter feito aquele chinês franzino a uma vigorosa moça, como a tal Maggie. A julgar pela aparência, ela poderia tê-lo esmagado como uma mosca. Bem, é por causa dos pés, explicou Jamie, lançando ao Sr. Willoughby uma olhadela de irritada resignação. Dos pés? Involuntariamente, os meus olhos desviaram-se para os pés do chinês, descobrindo uns pequenos sapatos de cetim preto com sola de feltro. Não os deu, corrigiu. Os pés das mulheres. Que mulheres? Até agora ele só se meteu com as rameiras. Espreitou pela arcada, tentando vislumbrar os nossos perseguidores. Não sei o que poderia querer, mas não o critico. É pagão. Compreendo, disse antes do tempo. Mas o que é que... Ali estão eles. Um grito ao fundo do beco interrompeu a minha pergunta. Caramba, pensei que tinham desistido. Vamos por aqui. Metemos de novo por um beco. Jamie empurrou-me para um pátio, cheio de pipas e caixotes, onde enfiou o corpo do Sr. Willoughby num barril cheio de lixo. Eu ofegava pelo desacostumado esforço, com o coração em galope devido ao medo. Jamie, ruborizado do frio e do exercício, tinha o cabelo revolto em diversas direções, mas a sua respiração estava quase normal. Fazes este tipo de coisa com muita frequência? Perguntei. Não muita. Chegou-nos o eco de pés a correr. Mas desapareceu e tudo ficou em silêncio, tirando o barulho da chuva nas calhas. Já foram. Ficamos aqui um pouco, só para termos a certeza. Baixou um caixote para eu me sentar. E depois de achar outro, deixou-se cair com um suspiro, afastando o cabelo solto do rosto. Sinto muito, Sassenach. Não imaginei que fosse tão agitado. Devolvi-lhe um sorriso, enquanto ele me secava uma gota de chuva da ponta do nariz. Não me importa, disse. Como sabes, a respeito dos pés. Ele contou-me. Gosta de beber, percebes? Jamie deitou uma olhadela ao barril onde esconder ao companheiro. E quando bebe demais, começa a falar dos pés das mulheres e das coisas nojentas que gostaria de fazer com eles. E que coisas tão nojentas se podem fazer com um pé? Perguntei, fascinada. Acho que as possibilidades são limitadas. De todo, replicou. Mas não é algo que se possa discutir em plena rua. Nas nossas costas, do fundo do barril, surgiu um vago ruído. Parece-me que o Sr. Willoughby estava a fazer uma pergunta. Cala a boca, verme, disse Jamie rudemente. Mais uma palavra e serei eu quem te pisará a cara. Veremos se gostas. Ele quer que alguém lhe pise a cara? Indaguei. Sim, tu. Encolheu os ombros, como que pedindo desculpa. Estava vermelho. Não tive tempo de lhe explicar quem és. Ele fala a nossa língua? Sim, de certo modo. Mas não sei se entendo muito. Eu mal falo chinês. De onde vem o nome Willoughby? Perguntei. Mas estava mais interessada em saber o que fazia um chinês com um respeitável impressor de Edimburgo. O seu verdadeiro nome é Yi Tian Shou. Segundo dizem, significa o que se apoia no céu. Muito difícil de pronunciar para os escoceses da região. Conhecendo a natureza isolada dos escoceses, não me surpreendeu que não quisessem aventurar-se em linguagens estranhas. Jamie, com a sua facilidade para as línguas, era uma anomalia genética. Nem tanto, mas pronuncia-se mal em gaélico. Pareceu-me preferível chamá-lo de Willoughby. Compreendo. Dei uma olhadela por cima do ombro. Parecia que não havia viva alma na costa. Jamie, vendo o meu gesto, levantou-se. Sim, já podemos ir. Eles devem ter voltado para a taberna. Não tínhamos de passar pelo fim do mundo para voltar à tipografia? Perguntei. Há outro caminho? Não, não iremos para lá. Eu não conseguia ver-lhe o rosto, mas notei uma certa reserva na sua atitude. Teria alguma residência noutro ponto da cidade? Inclinou-se para o barril, dizendo algo em chinês, com pronúncia gaélica. Era um dos sons mais estranhos que eu já ouvira. Algo como o chiar de uma gaita quando se afina. O senhor Willoughby respondeu com loquacidade, interrompendo-se com risinhos. Por fim, saiu do barril, mostrando a sua pequena silhueta à luz de uma lâmpada distante. Desceu com bastante agilidade e não tardou a prostrar-se no chão diante de mim. Tendo em conta o que Jamie me contara sobre os pés, apressei-me a dar um passo atrás. Não há problema, Sassenach, assegurou-me Jamie, apoiando-me uma mão no braço para me tranquilizar. Ele está a pedir desculpa pela falta de respeito. Ah, tudo bem. Olhei duvidosa para o Sr. Willoughby, que papagueava algo, dirigindo-se ao chão. Por fim saímos da Royal Mile. O edifício onde Jamie nos levou estava discretamente oculto num pequeno beco. A porta abriu-se ao seu chamamento. A mulher que apareceu, com uma vela na mão, era pequena e elegante, de cabelo escuro. Ao ver Jamie, lançou uma exclamação de alegria e beijou-o na face. As minhas entranhas retraíram-se como um punho. Mas tranquilizei-me ao ouvi-lo chamar-lhe Madame Jeanne. Não era nome que pudesse dar a uma esposa, tampouco a uma amante, com um pouco de sorte. Ainda assim, algo naquela mulher me inquietava. Era francesa, obviamente, mesmo falando em bom inglês, e olhava-me franzindo o semblante e mostrando um ar desagradado. Monsieur Fraser, disse, tocando Jamie no ombro, com uma possessividade que não me agradou nem um pouco. Permita-me umas palavras a sós. Jamie entregou o seu casaco à criada que o vinha buscar e, olhando-me de soslaio, avaliou de imediato a situação. Ah, claro, Madame Jeanne, disse cortesmente, estendendo uma mão para mim. Mas antes, permita-me que lhe apresente a minha esposa. Madame Fraser, sua esposa? Eu não tive tempo de decidir se no rosto da mulher predominava o pasmo ou o horror. Mas, Monsieur Fraser, trola para aqui? Enfim, uma mulher qualquer ainda vá. Embora não seja bom insultar as nossas jeune fille, mas uma esposa? Ficou boquiaberta, exibindo vários molares cariados. Logo se sacudiu bruscamente, recuperando a atitude serena, e saudou-me, tentando mostrar-se gentil. Bonsoir, madame. Igualmente, respondi eu cortesmente. O meu quarto está preparado, madame? Perguntou Jamie. Sem aguardar resposta, rodou até à escada, levando-me consigo. Vamos passar a noite aqui. Voltou-se para olhar para o Sr. Willoughby, que havia entrado connosco, e acenou-lhe com um gesto inquisitivo, mirando de soslaio a Madame Jeanne, de sobrancelhas arqueadas. Ela observou por um momento o chinês. Por fim, bateu as palmas energicamente para chamar a criada. Pauline, averigua se a Mademoiselle Josie está livre, por favor, ordenou. Depois leva água quente e toalhas limpas ao Monsieur Fraser e à sua esposa, proferiu a última palavra com assombro. Ah, outra coisa, madame, já que está a ser tão amável. Jamie inclinou-se de corrimão, sorridente. A minha esposa necessita de um vestido novo. O seu guarda-roupa sofreu um delicado acidente. Poderia providenciar algo adequado pela manhã? Obrigado, Madame Jeanne. Bonsoir. Seguiu em silêncio pelos 4 degraus da escada. A minha mente estava num turbilhão. Chulo, chamara-lhe o tipo da taberna. Sem dúvida, era somente um insulto. Algo assim parecia-me absolutamente impensável. Não sabia o que esperar. Mas o quarto era bastante normal, pequeno e limpo. Ele tirou o casaco molhado e, depois de o colocar despreocupadamente na cadeira, sentou-se na cama para tirar os sapatos molhados. Meu Deus, estou morto de fome, disse. Espero que a cozinheira ainda não se tenha deitado. Jamie, tira cá para se acenar, indicou o cabide ao pé da porta. Está ensopada. Sim, bem, engoli em seco. É que, Jamie, porquê é que moras num bordel? Esfregou o queixo, um pouco assustado. Sinto muito, Sassenach, disse. Não deveria ter-te trazido aqui. Mas não me ocorreu outro lugar onde pudesse arranjar-te um vestido em pouco tempo e proporcionar-nos um jantar quente. Além disso, tinha de pôr o Sr. Willoughby onde não pudesse meter sem sarilhos. Então, tínhamos de vir. Olhou para a cama. É muito mais cómoda do que a minha cama na tipografia. Mas talvez tenha sido má ideia. Podemos ir embora, se quiseres. Não me incomoda, interrompi. O que quero saber é por que tens um quarto num bordel. Também és cliente? Cliente? Olhou-me com as sobrancelhas arqueadas. Aqui? Por amor de Deus, Sassenach, quem achas que eu sou? Maldito sejas, se fores assim. Por isso te pergunto, vai responder ou não? Claro que vou. Não sou cliente da Jane, mas ela é a minha cliente e das melhores. Reserva-me um quarto, porque o meu trabalho me faz ficar na rua até tarde. E eu gosto de ter cama e comida quente a qualquer hora. E privacidade. Este quarto é parte do meu acordo com ela. Então, nesse caso, eu pergunto, que negócio pode ter um impressor com uma dona de um bordel? Não, sussurrou lentamente. Acho que a pergunta não é essa. Não? Não. Com um movimento ligeiro, levantou-se da cama para se aproximar de mim. Tanto que me vi obrigada a levantar a cabeça para olhar para ele. A pergunta, Sassenach, é: porquê é que voltaste? Mas que pergunta? Apertei as mãos contra a madeira áspera da porta. Por que raio achas que voltei? Não sei. A sua voz escocesa, suave, tranquila. Voltaste para ser novamente a minha esposa? Ou somente para me dar notícias da minha filha? Tu és a mãe da minha filha. Só por isso devo-te a minha alma, pela certeza de que não vivi em vão, de que a minha filha está sã e salva. Mas passou muito tempo, Sassenach, desde que tu e eu fomos uma só pessoa. Tu viveste a tua vida, lá, e eu a minha, aqui. Não sabes nada do que eu tenho feito, nem do que tem sido. Voltaste porque me desejas ou porque te sentiste obrigada? Senti um nó na garganta, mas olhei dentro dos seus olhos. Voltei porque achava que estavas morto. Pensava que tinhas morrido em Culloden. Compreendo, disse com suavidade. Bem, a minha intenção era morrer. Sorriu sem humor. Esforcei-me bastante por isso. Levantou os olhos para mim. Como descobriste que eu não tinha morrido? E mais, como descobriste onde eu estava? Ajudaram-me. Um jovem historiador chamado Roger Wakefield encontrou registros e seguiu o teu rasto até Edimburgo. Então, quando vi a Malcolm, tive a certeza. Achei que podias ser tu, concluí desolada. Compreendo, e então vieste. Mas ainda assim, porquê? Por um momento olhei-o sem falar. Queres dizer que não me queres aqui? Disse eu por fim. Nesse caso, sei que tens a tua vida feita, talvez outros laços. Ele aproximou-se da janela para me contemplar por inteira. Há 20 anos que anseio por ti, Sassenach, murmurou. Não sabes isso? Por amor de Deus, mas não sou o mesmo que conheceste há 20 anos? Voltou-me as costas com um gesto de frustração. Agora conhecemos-nos menos do que quando nos casamos. Queres que eu vá embora? O meu sangue pulsava-me nos ouvidos. Não. Segurou-me pelos ombros com tanta força que me inclinei involuntariamente para trás. Não. Repetiu com mais serenidade. Não quero que te vás embora. Já te disse. Mas preciso de saber. Inclinou a cabeça até a mim, com a interrogação estampada no rosto. Amas-me? Sussurrou. Vais aceitar-me, Sassenach? Arriscar no homem que sou, ao invés do homem que conheceste? Senti uma grande onda de alívio mesclada com temor. Já é muito tarde para perguntar isso, respondi eu, tocando-lhe na face, onde a barba começava a despontar. Porque eu arrisquei tudo o que tinha. Não importa quem és agora, Jamie Fraser. Sim, amo-te. Sim, quero-te. A luz da vela cintilava nos seus olhos. Pegou-me nas mãos e avancei, sem dizer nada, para o seu abraço. Tens uma coragem dos diabos, como sempre. E tu? Por acaso sabes como sou? Tão pouco sabes o que fiz nestes 20 anos. Poderia ter-me convertido numa pessoa horrível. Acho que é possível, mas digo-te, Sassenach, não creio que me importe. Eu também não. Parecia absurdo sentir-me tímida com ele, mas assim era. As aventuras da noite, as suas palavras, tudo se abria ao abismo da realidade. Os 20 anos não compartilhados, o futuro desconhecido que se estendia adiante.